2 fica bravo, se aumentou no 1862. 1862, bravo. Foi Salvador, Papa Romeu, 2 fica bravo. Prossiga. 2 fica bravo, decolou de Costa Azul, você já ingressando no seu circuito para pouso, aí pro pátio da Baixa, 2 fica bravo. Copia. Oscar Golf Sierra, vou local, meu pés, TGL em Valência, decolou no 7, curva direita, corredor Axé, o transponder 0260, controle 1998, 2986. Como é ajuste altímetro, senhor? Confirme? Ajuste altímetro? Padrão, 1013. 1013, bravo. Oscar Golf Sierra, cotejamento correto, acionamento torre 1186, bom voo. Azul 4299 da presente, voo e pro de bridge. Bridge 4299, é. Cassiano, sempre pelo táxi, só Oscar Golf Sierra. 3, Roy Elt. Direto Elt, 3663. Azul 4299, chama Recife, 125 decimal 1. 351, 4299. Bruno, para o pushback, acionamento. Trip 5221, no livre pushback, acionamento, chama Itaca. Camarada, 222. Confirma o tipo de equipamento da procedência? Sente, prossiga, litoral, ingresso, Interlagos, reporte rotatório, Tchalha Fatongo. Delta Romeu, Tchalha, controle? Prossiga. Ideal para prosseguir para a final da 197 da presente é a 1180. Cliente esquerda 1180 da presente, Delta Romeu Tchalha. Informo clareza 1, não confirme os dados, o Xané 6312. Para o táxi, o POB é 121, altura B 230, alterna da Caju. Gente, Juliette Alfa, ponto espera torre 186, ajustando 0113, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera torre 186, obrigado. Antrez 602, prossegue 2000 pés, 1013 no ajuste, reporte localizador. 2000, o reporte de chama 3602. Antrez 663, chama Recife, 125 decimal 1. 1251, 3663, bom dia. Bom dia. Sim, de frequência livre. Salve o passarelo 223 para o pushback, acionamento, remota 14. Aguarde número 2 no setor, passarelo 2223. Aguarde 023. Juiz. Para 2000, Roberto Thiago. TP 521, para iniciar o táxi, com 54 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5221 no Juliette Alfa, bom espera turno 186, ajuste no 013, bom voo. 386, obrigado, no 013, 221. Passagem 2223, coordeno com a equipe de solo, que é a 5TR da Trip, livrar o setor retaguarda, está livre seu pushback, chame táxi. Estima Silva, vai chamar táxi 2223. A vertical de Interlagos, Austrália, Alfa Tango. A gente prossegue rotatório, reporta visual com campo. Voltará, Austrália, Alfa Tango. Para o meu Charlie, agora para o EBA aproximado no 7, é 1970. Gente, 1970, Delta Romeo Charlie está... condições visuais para o cancelamento. Sede modificado do plano 1199, prossegue em condições visuais 1500 pés, aguarde para chamar a torre. Gente, é, chama de ali. Mantenha a posição, Oscar do oficial. 5-8-9. 5-8-9, é, da web? Ativo, Jorita, tá pronto para 4-4, Guarulhos 380. Web 5-8-9, Guarulhos aprovado, nível 360, via Peruíque 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5-0-0-6, controle 1-9, decimal 8. 8-8-8, aguarde. Papa Romeu Delta, Romeu Charlie, chame torre 1-8-6-12. 18-6, Romeu Charlie. 1-8-8-8, acione de identificação autorizada, Mari, desce o 50. Correto, chame pronto. Para a próxima, né? Fala, fala, 3304, gate 3, autorização, pushback acionamento. Livre pushback acionamento no portão 3, chame táxi 3304. Pushback acionamento, chamará para o táxi 3304. Torre Salvador, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Tá a 5 milhas do aeródromo, controla da rotatória visual com o campo. É pouso parte 4 ou bata? Bata 5 já. 5-2 a bordo, acerta Salvador, 3:20 autonomia. Condições de aproximar pela área do shopping até o pátio 5, confirme, sem interferir com o 17? Afirmativo. Estou aqui agilizando, aproxime por sobre o shopping, ali próximo ao shopping, ao viaduto. E direto para o pátio 5, vento 040 graus, 062. Agilizando a aproximação, chame no solo controlado. Charlie Alfa Tango. Camará no solo, já vai aproximar pelo shopping ao Charlie Alfa Tango. Tá no 9503, número 2 no setor, coordenando com a equipe de solo que após início do pushback, correção, após início do táxi do Airbus da TAM, a retaguarda está livre, chame para o táxi. Após início do táxi da aeronave companhia, está livre, chame para o táxi, 9503. O Delta Romeo Charlie, solo 23, qual o pátio? Ok, o Rufi se é autorizado o ingresso, chame alinhado e pronto, cabeceira 197. O Delta Romeo Charlie observa a liberação do cara, mas posso prosseguir até o Pat 5. No Loki, 3602. 3602 completa, aproximação, torno no 862. 2602, declarado. Ok, quando pousar, aproximar o Pat 5. Visual com a aeronave, senhor. É o Charlie Alfa-Tango. Xené 6312, decolado aos 24, 198, bom voo. 198, obrigado. Trip 5221, 60 graus, 612, decolado e autorizado. Iniciando, 5221. 2506312. 2223, mantém o ponto de espera. Ok, 282, bom dia, senhor. Identificação autorizada, Mari, desceu 060. Marco avistado, continua aproximação, guarde a autorização para o pouso do pistão no zero, cheque o trem, 1013 no ativo. 23, passar travado, guardando autorização, está 3602. V02, pouso autorizado, pistão no zero, 60 graus, via 2 anos. Sim, pouso, tá 3602. Trip 5221, declara os 25, 198, controle, boa tarde. 198, muito obrigado, até a volta. 5221. É Zulu November, Porto Seguro 085, decola 17, curva direito, corredor Axé. O transponder 0263, controle 119, decimal 8 e a torre 186, é Zulu November. Zulu November, cotejamento correto, livre acionamento, 145, confirme POB. Sente, chame a torre 186 para o DAC. Salvador, 3304 para o táxi, com 174 a bordo, 3 horas 36 minutos, saltar na confirma. Táxi via Índia, ponto espera torno 186, ajuste no 0 no 3, bom voo. Táxi via Índia, ponto espera torno 186, com 0 no 3, 3304, bom dia. Torre 186, ok, bom dia. 186, bom dia, 3304. Gente, Oscar, Golf Serra, decolagem autorizada, pistão no 7, 40 graus, e a dúvida nossa. Salvador, um bom dia, o Xané 63 no Uno. Bom dia, Xané 63 no Uno, aguarde cópia. Na escuta, obrigado. Desvendador, pousou e livrou no solo 2829. Oh, desvia direita para evitar formações. vocês desconfiem, mas nos aprovou? Voa no momento é a 295. Sente. Controle Salvador, Papatango Oscar Golfo Serra. Papatango Oscar Golfo Serra, prossiga no meu pé, corredor Axé, repasse no Fará da Barra. Fará. No ajuste, repasse localizador. 2013, voo no 8. Axé 63-12, chama Recife, no 25, decimal 45. 12545, vai chamar, bom dia. Bom dia. O 223, 60 graus, 629, livre decolagem. Livre decolagem, 23. Salvador, bom dia, 3304, ponte 0104. O TAN 3304 alinhar e manter, Pistão 0. Mantém, Pistão 0, TAN 3304. Juliette, 23602. 3602, ingresso direto, Pistão 7. Pistão 7, pelo Juliette, grato, TAN 3602. 3631, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Guarulhos, 360 autorizado, via por 50. Acorda da pista 10, primeira curva direita. Subida da EL, Leda após Leda Bidev. Controle 198, transponda 50-10. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola a pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda após Bidev, transponder 50 no zero e controle 119.8, Chanel 6311. É 3 no 1 no cotejamento correto, sem para feedback acionar. Até mais, obrigado. 2223. 2223, contato radar, sobre 260, saia da Gole. 260, Gole, 2223. E ainda até o ponto de espera, lá a torre 2862, ajuste 1013, com voo. 3604, decolagem autorizada, 40 com meia dúzia. Tá pronto? Decolagem autorizada 100 graus com. Foi só 30 graus e meia dúzia. Isso da presença, 5221, não? O Gol 982 atingindo 060. 982 prossegue 2000 pés, 1003 no ajuste, reporte localizador. 1003 no ajuste, descendo para 2000, Gol 982. Reportará no localizador. 9-5-3, está pronto, quantidade da 1-0. Autorizado, aliás, e manter. Autorizado, aliás, manter, 9-5-3. Para evitar tráfego, vai voar na PRO 270, se falhar as comunicações após cruzar o nível 200, reassume direto conquista. Primativo, vai voar na PRO 270, se falhar após 200, vai lá conquista 2-2-3. Bom dia, 3304, decolado, 3304, contato radar, sobre 3304, Web 5811 na 4, feedback acionamento. Autorizado, feedback acionar, chame táxi, Web. Para o táxi, 5811. Autorizado a pista 1040 com 62. Autorizado a decolagem das 9503. Puro, mantendo no meu pé, aguardando para a sessão. DCT, mantendo meu pé, aguardando a sessão. Na 6250, bom dia, acione identificação autorizada a Mari, desce ao 050. Mantenha ainda a chegada na 6250. Está livre. Do novembro, ele vai ser 085, quando possível, seu chamado de pouso. Autorizado a acender para 085, está estimado o pouso para 50 da próxima. Gente. Luzulu, chame 1986 para o táxi. Gol 988, completa aproximação, torre 1862. 1862, bom dia. 888. Salvador, são 3304, solicita o argole da presente. Autorizado. Autorizado, 3304, obrigado. 3 milhas para. 1888, avistado, pista 10, pouso autorizado, tá sem chuva na vertical, tem pista seca, 40 com meia dúzia. 10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Fortaleza 2223, reação à navegação, voo e conquista. Voo da conquista da presente, 2223. Então 9503, vou direto Leda. Direto Leda, tá 9503. Momento autorizado, chame na Lima pra prosseguir, Lima Kilo Zulu. Lé 6250, desça 050. 050, 6250. Salvador do Web 5891, 185. Estamos com 4 horas e 7 alterando o galeão. Web 5891, Índia, ponte para turno 86, ajustando 013, bom voo. Uma torre no ponte 386, obrigado, bom dia. Turno 8612. 1-9-6-12, gol 1982. Torre Salvador, o gol 1982, estabilizado X-Ray, da 1-0, para embaixar do check-up. Gente, 9-2, continua aproximando, guarde a 2 da zona proposta. Guardando, gol 9-82. 1-8-8, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Opa, Matera, Juliette, 3604, da presente Royal Fito. Já tô filho, 3604. Sinal 6250, está autorizado a pro de ITAP. ITAP 6250. Fareiro 2223, chama Recife, na 28 decimal 8. No 288. Boa. TB 5221, chama Recife, na 288. 1288, TB 5221. Tudo bem, chega para a pista 10, o vento de 040 graus contra o nosso, autorizado. Só para informação, posso, no primeiro trecho da pista nós temos um trator da Enfero fazer a manutenção da grama, ok? Pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, o trem está baixado e checado, vai ficar atento o trator, ciente, gol 982. Já estou pequeno aquele lançadeira. Ah, tá bom. Sim. O objeto 5891, observará pelo 37 gol, após alinhar e manter. Faz o pouso do gol ali e mantém o F 5891. A 6250 prossegue 2013, no ajuste, reporte localizador. 2013-63-6250, obrigado. Lima, Kilo Zulu, chame todo, solo 29 da presente. Lima, Kilo Zulu, ingressa pátio 1, pátio 3. 88, Índia, portão 03. Índia, 03, 1-8-8-8. Chama Recife, em 1-2-5, decimal 1.